Sessão 33 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2024. Sessão 33, capítulo 33. Toda a noite e todo o dia seguinte caiu muita neve, que encheu o vale de maneira a o tornar impraticável. Baixei pela tarde as venezianas, pus a esteira contra a porta, para o vento não forçar a neve pela fenda, arrumei o fogo e, ao concerto da tempestade, comecei a ler no novo livro que o Sr. João me tinha trazido. A música da natureza e dos versos melodiosos foi interrompida por uma pancada na porta. Sem mais, o Sr. João entrou, vestido no manto que lhe envolvia a figura alta e branca como uma geleira. Fiquei assustada, pois não esperava visita no vale barricado. — Que novas me traz? — Espero que nenhuma desgraça. Não, quão facilmente a senhorita se alarma. E assim dizendo, pendurou sobretudo no prego da porta, a qual também ajustou a esteira, que com a entrada desarranjara. Sacudiu a neve das botas. Estou a sujar-lhe o soalho, mas queira desculpar-me por esta vez. Chegou-se ao fogo para aquecer as mãos, sempre falando. Foi trabalhoso vir cá, afianço-lhe. Afundei-me em um montão de neve, até a cinta. Mas por que veio? Essa é uma pergunta bastante inóspita. Mas desde que me dirige, respondo para conversar um pouco com a senhorita. Além de estar aborrecido com os livros mudos e os quartos vazios, experimento desde ontem a excitação de quem ouviu a metade de um conto interessante e está impaciente por saber o resto. Sentou-se. A lembrança de seu procedimento estranho do dia anterior, suas faces pálidas, as olheiras fundas, a mão macilenta em que apoiava o queixo, moveram-me a compaixão a dizer: Oxalá Diana e Maria viessem viver com o Sr. João. Não devia ficar só e estragar tão inconsideradamente a sua saúde. Não é nada. Passo bem. Estou bom. O que vem em mim de mal? A indiferença com que respondeu reduziu-me a silêncio. Ainda seu dedo apalpava os lábios e os olhos fitavam as grades incandescentes, e eu não sabia como o entreter. Espevitei a vela e tornei a ler, mas minha vista acompanhava todos os seus movimentos. Tirou uma carta da carteira, leu-a, dobrou-a e guardou-a, sem dizer nada. Assim não pude continuar. Embora me repelisse, devia falar. — Não tem notícias de Diana e Maria? — A carta que lhe mostrei faz uma semana é a última que recebi. E em seus próprios arranjos não há mudança? Não será chamado a partir da Inglaterra mais cedo do que foi combinado? Receio que não, pois tal mudança seria a sorte grande que me não há de sair a mim. Não adiantando nada com essas perguntas, comecei a falar a respeito da aula. A mãe de Maria Garré está melhor, e a pequena voltou às lições hoje de manhã. E na semana que vem teremos mais 4 alunas. O Sr. Oliver paga por elas. Deveras? E ele quer dar também uma festa de Natal a toda a aula. Já sei. A ideia é sua? Não. Então será da senhorita Rosamunda. Ela tem coração tão bom. Acertou. Outra pausa. A pêndula deu 8 horas. Isto o acordou. Virou-se para mim. Deixe o livro por um momento e chegue-se um pouco ao fogo. Admirada cada vez mais, acedi. Há meia hora aludi à minha impaciência por ouvir o resto do conto que encetamos ontem. Refletindo, acho melhor trocarmos os papéis. Eu serei o narrador e a senhorita a ouvinte. Mas, antes de começar, será bom adverti-la que a história lhe há de parecer muito batida. Por outro lado, detalhes xoxos ganham às vezes nova frescura e interesse, passando por outros lábios. Quanto ao mais, nova ou trivial, será breve. 20 anos atrás, um cura, pobre, o nome não importa, casou-se com uma menina rica, cujos parentes, contrariados, a renegaram. Não tinha passado 2 anos quando o casal morreu e ficaram sepultados um ao lado do outro, debaixo da mesma lousa. Deixaram uma filhinha, a qual, desde o dia do nascimento, a caridade tomou no regaço. Frio, como os montões de neve dos quais por um triz fiquei preso esta noite. A mencionada caridade levou a pobrezinha para a casa dos ricos parentes da mãe. Uma tia chamada... Já posso usar os nomes? A senhora Reed, de Gateshead. Ora, que tem a senhorita? Ouviu qualquer barulho? Há ratazanas na choupana? A tia criou a órfã e ficou com ela 10 anos. Se a pequena viveu feliz ou não, não posso referir, pois não me informaram a respeito. No fim daquele prazo, transferiram-na para um lugar que a senhorita conhece, sendo exatamente o Instituto de Lowood, onde também residiu tanto tempo. De discípula fez-se mestra, como a senhorita. De fato, os tantos paralelos entre sua vida e a dela chamam minha atenção. Ela partiu de Lowood para se tornar governante. Olhe, também nisto as duas vidas são análogas. Ela incumbiu-se da educação da protegida de um certo senhor Fairfax Rochester. Senhor Rivers, interrompi. Adivinho seus sentimentos, continuou ele. Mas modere-os mais alguns momentos. Já quase acabei. Do Sr. Rochester, sei unicamente que fingiu oferecer casamento legal àquela menina, a qual, só ao pé do altar, descobriu que o pretendente tinha uma mulher viva, embora louca. Seu procedimento e suas ofertas subsequentes são matéria de conjecturas. Sucessos posteriores tornaram urgente indagar pela governante. Tinha-se ido embora e ninguém sabia quando, como, nem para onde. Contudo, era de suma importância achá-la. Publicaram-se anúncios em todos os jornais. Eu mesmo recebi de um certo Briggs, solicitador, uma carta em que me comunicava as particularidades que lhe acabo de contar. Não é esta uma história esquisita? Desde que o senhor sabe tanto, disse eu, poderá dar-me também novas sobre o Sr. Rochester? Onde está ele? O que faz? Está bom? Não sei nada do Sr. Rochester. A carta só conta o atentado fraudulento. A senhorita devia antes perguntar o nome da governante e a natureza do acontecimento que torna tão imperativo o descobrimento dela. Então, ninguém foi a Thornfield? Ninguém viu o Sr. Rochester? Suponho que não. Mas escreveram a ele? Naturalmente. O que respondeu? Que diz a carta? O Sr. Briggs indica que a resposta era de uma senhora que se assinou Alice Fairfax. Senti calafrios. O Sr. Rochester tinha provavelmente deixado a Inglaterra para voltar às antigas dissipações no continente. Oh, meu bom amo, quase meu marido, a quem chamara tantas vezes meu querido Eduardo. Deve ter sido um homem mau, observou o Sr. Rivers. O senhor não o conhece, portanto, não o julgue, atalhei com ardor. Ainda bem, retrucou ele. Vou rematar a história. Desde que a senhorita não quer inquirir o nome da governante, devo dizer-lhe eu. Espere, aqui está. É sempre mais satisfatório trazer pontos tão importantes marcados por escrito. Tornou a tirar a carteira e de uma das divisões puxou um pedacinho de papel irregular e sujo. Reconheci pelos borrões de ultramarinho e roxo e vermelho a margem de minha folha. Levantou-se e chegou o papelucho a meus olhos e li, traçado por minha própria mão com tinta da China, Joanna Eyre, obra de um momento de distração. Briggs escreveu-me acerca de uma Joanna Eyre. Os anúncios buscavam uma Joanna Eyre, enquanto que eu conhecia uma Joanna Elliot. Confesso que tinha as minhas suspeitas, mas só ontem à tarde As dúvidas se resolveram de vez em certidão. A senhorita reconhece seu nome e abandona o pseudônimo? Pois não, mas onde está o senhor Briggs? Talvez ele saiba mais acerca do senhor Rochester. Briggs está em Londres e duvido que saiba mais sobre o senhor Rochester, do qual não se importa. No entanto, a senhorita, por ninharias, esquece os pontos principais. Não pergunta por que o senhor Briggs a busca. Então, o que deseja ele? Só a quer informar que o seu tio, o senhor Eyre, morreu na Madeira e que ele deixou toda a fortuna e que a senhorita agora está rica. É só isto, mais nada. Eu? Rica? Sim, a senhorita mesma, rica, herdeira. Silêncio. O senhor João continuou. Naturalmente, terá que provar a sua identidade, o que não há de custar, e é já entrar na posse. Sua fortuna está colocada em papéis ingleses. Briggs tem o testamento e demais documentos. Aqui então se virava outra carta. Ah, leitor, é coisa grandiosa ser em um momento elevada da indigência à riqueza. Mas isto não se pode abranger e ainda menos gozar de uma só vez. Demais, a gente começa logo a considerar e ponderar as responsabilidades, ainda mais as palavras herança, legado, doação vão acompanhadas pelas ideias de morte, enterro. Com meu tio morria meu único parente, desde que soubera pela primeira vez de sua existência, afagava a esperança de o ver e agora nunca mais o havia de encontrar. Entretanto, tornar-me rica era grande dita e a independência que acarretava era importante. Encheu-se meu coração de júbilo. Afinal, ergueu a fronte, comentou o Sr. Rivers. Pensei que se transformasse em pedra. Talvez, pergunte agora, a quanto monta a herança? Sim, a quanto? Oh, um nada. Nem vale a pena. São 20.000 libras, se entendi bem. Mas que é isto? 20.000 libras? Outro trunfo. Calculara a 4 para 5.000 libras. Esta notícia tirou-me o fôlego por um momento. O senhor João, a quem nunca tinha ouvido rir, deu uma gargalhada. Ora, se a senhorita tivesse cometido um assassínio e eu lhe tivesse dito que estava descoberta, não poderia ficar mais espantada. A quantia é grande. Não julga que haja engano? De modo algum. Talvez não decifrasse bem os algarismos. Serão 2.000 libras. Vem escrito com palavras e não em algarismos. 20.000. Estava eu como um indivíduo ao qual se dá um jantar para 100 pessoas. Que fazia eu, sozinha, com tanto dinheiro? O Sr. Rivers levantou-se e vestiu sobretudo. Se a noite não estivesse tão inclemente, mandar-lhe-ia Joana para lhe fazer companhia, pois a senhorita tem a aparência de pessoa no extremo desespero. Mas como ela não pode vencer a neve, é forçoso deixar a senhorita às suas mágoas. Boas noites. Puxava o ferrolho quando me veio um pensamento a propósito. Queira parar um minuto, gritei. Então? Admiro que o senhor Briggs escrevesse ao senhor, ou que ele o conheça, e possa ter imaginado que deste lugarejo perdido o pudessem ajudar na minha descoberta. Ora, sou um clérigo, e aos clérigos muitas vezes a gente se dirige em casos mais estranhos. Tornou a mexer no ferrolho. Não, isso não me satisfaz, exclamei, aguçada em minha curiosidade pelo apressado e misterioso da resposta. Devo saber mais deste negócio intrincado? Em outra ocasião. Não, esta noite, agora mesmo. E como ele se afastasse um pouco da porta, coloquei-me entre ele e a saída. Ficou um tanto embaraçado. O senhor não pode partir até ter me dito tudo. Preferia o contrário, ao menos que não fosse já. Tem que ser. Seria melhor que Diana e Maria a informassem. Estas objeções, naturalmente, levavam minha ansiedade ao auge. Queria ser satisfeita sem demora. Mas já lhe disse que sou homem duro, difícil de persuadir. E eu sou mulher tão teimosa que comigo é impossível diferir. Seja então, disse ele. Cedo, se não há seu empenho, ao menos a sua perseverança. A pedra se gasta com as gotas. Assim como assim, viria a sabê-lo. Tanto faz agora como mais tarde. Chama-se Joana, é? Já o disse? Talvez ainda não percebesse que sou seu tocaio, pois fui batizado com o nome de João Air Rivers. Em verdade, não dera por isto. Lembro-me ter visto nos livros que o senhor me emprestava a inicial E, mas nunca me lembrou perguntar pela significação. Ora, de certo. Hesitei, parei, mas só alguns segundos. As circunstâncias combinavam-se. Elo juntava-se a elo. Apoderei-me dos fatos antes que o senhor João me desse a explicação. O nome de nossa mãe era Air. Ela tinha dois irmãos, um clérigo e casado com Joana Reed, de Gateshead, irmã do deputado, e o outro, João Air, negociante, falecido em Funchal, Madeira. O senhor Briggs, que era o advogado do senhor Air, escreveu-nos em agosto para nos comunicar a morte de nosso tio João e que ele deixara tudo à filha órfã de seu irmão, preterindo-nos por causa de desavença com nosso pai. O nome na margem do papel foi o acaso feliz que forneceu a chave do problema. O resto, a senhorita sabe. Quis despedir-se, mas pus-me contra a porta. Deixe-me tomar fôlego, deixe-me falar. Então sua mãe era irmã de meu pai, minha tia? Sim. Meu tio João era também seu tio? Exatamente. E o senhor, e Diana, e Maria, são meus primos irmãos? Somos. Olhei-o atenta. Parecia-me que tinha achado um irmão do qual podia me orgulhar, a quem podia amar, e duas irmãs, cujas qualidades, ainda quando as considerava como estranhas, me haviam inspirado verdadeira afeição e admiração. Que rica descoberta para mim, uma rejeitada! Era uma fortuna, um tesouro para o coração, uma bênção exuberante, não como a ambígua do ouro pesado. Bati as mãos e exclamei jubilosa. Ah, como sou feliz! Como sou feliz! João sorriu. Já lhe disse, esquece os pontos principais pelas ninharias. Agora recai na mesma falta. Não se lembra da fortuna e extasia-se pelos primos. O que quer dizer com isso? Para o senhor que tem irmãs, nada é achar uma prima, mas para mim, que não tinha ninguém, surgiram-me três de repente. Ou se o senhor não quer ser meu primo, ao menos tenho duas primas adultas. Repito-o. Sou feliz. Comecei a andar pelo quarto. Pensamentos e planos atropelavam-se em mim. Aos que amavam até então esterilmente, podia já beneficiar. Estavam dependentes, podia livrá-los da dependência. Estavam separados, podia reuni-los. Estavam em circunstâncias apertadas, podia repartir com eles as riquezas que me afluíam. Não éramos quatro? 20.000 libras, divididas igualmente, dariam bastante e de sobra para cada um. Cumprir-se-ia a justiça, criar-se-ia uma mútua felicidade. A riqueza, já que se transformara de um peso morto de moedas em um legado de amor, esperança e alegria, deixou de me oprimir como um pesadelo. Não sei que aspecto era o meu a estes pensamentos que flutuavam no meu espírito. Só percebi que o Sr. Rivers pegou em uma cadeira e, pedindo-me que me acalmasse, quis fazer-me sentar. Eu, porém, desprezei a insinuação de fraqueza ou alucinação. Passei de novo pelo quarto e disse: deve escrever amanhã a Diana e Maria, que venham para casa quanto antes. Diana disse uma vez que ambas se considerariam ricas com 1.000 libras cada uma, por conseguinte arranjar-se-ão excelentemente com 5.000. Diga-me, onde posso achar um copo de água para a senhorita se acalmar? Lérias, e que efeito terá a herança para o senhor? Retê-lo-á na Inglaterra e fazê-lo-á casar com a senhorita Oliver e assentar casa como os outros mortais? Está variando. As notícias foram repentinas demais. O senhor Rivers tira-me a paciência. Eu estou perfeitamente em mim. É o senhor que me não entende ou faz como se me não entendesse? Talvez, explicando-se um pouco, possa dar-me um pouco de luz. Explicar? Não há que explicar. O senhor não pode deixar de ver que, repartindo a quantia de 20.000 libras em 4 partes iguais, dá 5.000 libras para cada um dos sobrinhos do nosso tio. Ora, o que quero é só que o senhor anuncie às irmãs a fortuna que lhes caiu no regaço. Quer dizer que lhe caiu no regaço? Basta de palavras, não sou egoísta nem ingrata. 20.000 libras seriam um peso para mim, enquanto que 5.000 me fazem rica, folgada. Abandono-lhes o que me é supérfluo e que nem poderia reter com justiça. Cheguemos ao acordo e já. A senhorita segue os primeiros impulsos. Tome alguns dias para refletir. Então o senhor duvida só da minha sinceridade, reconhecendo a justiça do caso? Vejo uma certa equidade. O direito, porém, é inteiramente da senhorita, pois nosso tio podia, com absoluta liberalidade, dispor do que era seu. Além disso, a senhorita ainda não pode formar ideia adequada da importância que 20.000 libras lhe dão, do lugar que lhe abrem na sociedade. Não pode. E o senhor não pode imaginar quanto eu, órfã, sem irmãos nem irmãs, almejo o amor de irmãos e irmãs? O senhor não será avesso a me aceitar e reconhecer como irmã? Joana, serei seu irmão e minhas irmãs serão as suas, sem o sacrifício do seu direito. Irmão, sim, à distância de 1.000 léguas. Irmãs, sim, elas escravas de estranhos e eu, rica e independente. Que rica união, que doce intimidade. Mas a Joana pode satisfazer seus anelos de relações de família. Case-se. Tolices, não quero casar-me e nunca me hei de casar. Agora, prova-me claramente que se deixa arrastar pelo excitamento. Nem tanto assim. Sei que ninguém ia comigo por amor à minha pessoa. E por isso, quero ficar com os do meu sangue, com os quais simpatizo no íntimo do coração. Diga-me mais uma vez que será meu irmão. Estas palavras fizeram-me feliz. Repita-as, se pode. Repita-as, sinceramente. Isso posso. Amo minhas irmãs pelo valor moral e os talentos que têm. Também a Joana tem princípios sólidos e boas prendas. Seus gostos e hábitos assemelham-se aos delas. Em sua conversação, tenho achado salutar consolação. É-me muito natural recebê-la em meu coração como minha terceira e mais jovem irmã. Obrigada, isto me basta por esta noite. Será melhor retirar-se agora, para não tornar a irritar-me com algum escrúpulo desconfiado. E a escola? Suponho que se deve fechar? Não. Continuarei no meu posto até o senhor achar uma substituta. Aprovou a resposta com um sorriso. Demos-nos as mãos. Partiu. Precisei de toda a minha energia para vencer o caso da divisão da herança. Afinal, os primos consentiram em submeter o caso a arbitramento. Os juízes foram o senhor Oliver e um bom advogado. Ambos concordaram comigo. Ajustaram-se as legalidades. João, Diana, Maria e eu entramos na posse dos Quinhões, que nos designaram pessoas independentes e abastadas. Fim da sessão 33.